Olá, eu sou o Massa, e hoje comigo estão Caio, Perrela e Daniel. Olá! E nós somos o Games for Gamers. E as notícias de hoje são... Xbox One lançará no Japão em setembro desse ano e Phil Spencer diz que virá com um grande exclusivo japonês. Pouco após o anúncio do Sony Morpheu, Facebook compra Oculus VR por 2 bilhões de dólares. Após a informação vazar na internet, Ubisoft inevitavelmente anuncia o próximo Assassin's Creed. Sony continua os cortes de custo, demitindo funcionários de 3 de seus estúdios britânicos. Metal Gear Solid Ground Zeroes lança e traz de volta uma discussão conhecida dos games. Um jogo curto vale a pena? E mais, nossos comentários sobre a GDC desse ano. Então, pessoal, primeira notícia aqui. A Sony anunciou formalmente agora o Project Morpheus, que é o seu novo produto de realidade virtual, concorrendo aí com o Oculus Rift, que está sendo produzido pela Oculus VR. E ele vai ser compatível com o PlayStation 4. O que vocês acham disso? Dessa tecnologia em geral e da Sony entrando no mercado? A tecnologia é algo promissor, né? Não é algo que você espera como o ideal. Ainda tem muitos problemas. Você vê, eu já vi alguns vídeos, você vê que tem problemas inclusive de equilíbrio, problemas de várias... problemas até que você não consegue ter a percepção como jogar o jogo, né? Então, aparentemente a tecnologia é muito boa, tirando o fato que as pessoas vomitam depois de usar. É exatamente esse ponto. Uma coisa que eu queria destacar, que nesse mérito, é como é exótico o design do Morpheus da Sony, né? Você olha pro Oculus, né, que já tá em desenvolvimento há algum tempo. É uma caixa preta que o cara tem duas fitas que ele põe em volta da cabeça. Aí chega o negócio da Sony, que é um negócio pendurado, assim, que eu tenho a sensação que será quebrado por muitos usuários. Isso é algo bem legal que a gente nota da Sony em vários produtos, na verdade. Eu acho que parece que eles criam designs que desafiam um pouco o seu pensamento. Sabe quando você vê aquelas imagens que são meio que problemas lógicos, você olha um objeto impossível e coisas assim? Parece que os designs da Sony sempre é algo que você olha e por um momento você fica tipo, peraí. PlayStation 4 fica de pé. Tipo, eles têm aqueles ângulos estranhos. Tirando o controle que é o mesmo faz 50 anos. Mas o Morpheus pode ser aí a mudança disso. Novo. Claro que ainda necessitando de um controle aí, não substitui totalmente, mas vai ser uma nova adição aí pra essa família bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Uma coisa que eu acho interessante acrescentar é que, assim, eu tenho uma opinião sobre essa nova geração de consoles que... A gente não tem muito mais o que fazer no quesito gráfico hoje em dia. Claro, é possível ter pequenas inovações, mas a gente nunca mais vai ver grandes pulos de engines, de qualidade gráfica nos próximos anos. Então acho que, assim, para esse ano, para essa geração, o interessante é a gente seguir com novas formas de gameplay, novas formas de como nós vamos jogar nossos jogos no futuro. Eu acho que o óculos, né, e outras medidas são bons caminhos para se seguir. Eu fico feliz em ver uma empresa grande como a Sony investindo em um óculos de realidade virtual, propondo uma nova forma de jogar nossos jogos. E também fico feliz de ver, apesar de muita gente ter contrariado isso, o Facebook entrando nesse jogo. Outra empresa grande que comprou o Oculus VR agora. E tá entrando nesse barco de realidade virtual. Só espero que não seja pra fazer Farmville realidade virtual, né? Só espero que eles usem... confiar no Facebook. Só espero que eles usem a tecnologia pra algo decente, né? E, Perrela, e você? Você tá meio quieto nesse assunto. O que você pensa sobre isso? Que eu... Assim, né? Eu ia... Óculos de realidade virtual? Beleza. Para os próximos consoles, eu acho genial, sabe? Uma ideia sensacional. O problema é... Gente, $400, tá? O óculos vai custar $500. É muito acima para um acessório, né? Você pega... Meu... Mas você tem que ver que não vai continuar assim. Isso é o momento agora. A gente tem dev kit do óculos que está sendo vendido, que custa $350. Quando isso estiver em produção em massa e... sabe-se lá quanto vai custar. Talvez eles levem o preço um pouco abaixo. Mas tem muita gente que tá acreditando, inclusive, que o fato do Facebook ter entrado na jogada, e perdão, eu não sei ao certo se eles falaram isso ou se é só rumor, suposição, que agora isso vai baratear o preço do óculos, porque o Facebook tem melhores contatos e melhores acordos com a produção. Por você pagar esse valor, você tá ajudando os caras também a desenvolver mais. Exato, você tá dando suporte, ao hardware e ganhando o direito de desenvolver para ele. É uma ele. Coisa Exato. Que o pessoal chama aí fora de custo do early adopter. Eu vou dar um exemplo para vocês talvez vocês até conheçam. Quando foi lançado televisão em HD aqui no Brasil, a NET HD lançou os primeiros planos de televisão HD. Você, para ter NET HD na sua casa nessa época, você tinha que pagar R$800 pelo decoder, pelo decodificador de TV, e o decoder não era seu. Você pagava R$800 para ter o direito de ter o decoder na sua casa. O decoder não era seu, era da NET. Então é assim, é o custo de ser early adopter, é o custo de você gostar de tecnologias novas e você querer usá-las. E comprar assim que lançou. E apoiá-las. A gente viu isso com o Nintendo 3DS na indústria dos games há não tanto tempo atrás, que lançou a $250, o povo achou que o preço era ridículo, se falava no PlayStation Vita, muito melhor, vai custar o mesmo preço, etc. E no fim a Nintendo acabou inevitavelmente tendo que cortar o preço bem rápido, mas eles até fizeram um negócio legal de dar um... A gente fala sobre isso, pode falar sobre isso em outro podcast. O que compensou também o número de vendas, mas isso deixa pro futuro. Tem isso também. Pois bem, falamos aqui do Morpheu, do Oculus, e recentemente várias pessoas de outras empresas deixaram. A gente viu um tempo atrás o John Carmack deixar a id Software para ir trabalhar no Oculus Rift, e hoje ele é um dos cabeças por trás aí, a id que fez Doom, Quake, um dos grandes desenvolvedores aí da indústria dos games. E agora um desenvolvedor da Valve, Michael Abresh, ele também trabalhou com o John Carmack, coincidentemente, e deixou também a Valve para ir trabalhar no Oculus. Então, cada vez mais parece que os desenvolvedores realmente estão gostando muito dessa ideia, estão até deixando suas posições atuais para buscar algo novo, buscar algo diferente. Eu acho legal, é para investir também, né? É uma forma de investimento. Eles estão abandonando o emprego seguro que eles têm, né? E investindo numa nova tecnologia que eles acreditam. Eu imagino que trabalhar no Oculus pague bem também. Mas não se sabe até. Lembrando que Oculus foi criado como Kickstarter. E isso tem criado polêmicas. Por isso que o povo tá irritado agora. Foram, acho que há alguns milhões no Kickstarter aí pra fundar o Oculus, pra isso existir. E agora os caras pegam e vendem a sua empresa por $2 bilhões, que é um dinheiro absurdo, pro Facebook. E muitas dessas pessoas agora estão falando que querem o seu dinheiro de volta. E você concorda com isso? Olha, eu acho que... E eu tava vendo na internet esses dias que algumas pessoas criaram um Kickstarter para comprar a Oculus VR de novo do Facebook. E eu acho que assim, se for transformar Kickstarter numa putaria dessa, eu vou fazer um Kickstarter pra gente comprar uma quarta cadeira. Então, ó, pessoal, pro Perrella poder sentar. Nosso estúdio aqui tem apenas 3 cadeiras, o nosso amigo Perrella está de pé. Bando de mão de vaca. Bora Kickstarter. Bora Kickstarter. Eu confio em vocês pra gente conseguir arrecadar dinheiro pra uma quarta cadeira. O Minecraft deixou de fazer o Minecraft pro Oculus, não foi? Foi. O Notch, já conhecidas. Já temos um jogo cancelado. Notch, já com as suas conhecidas declarações polêmicas sobre a indústria dos games, suas afirmações ideológicas. Esses desenvolvedores indies são tudo meio louco mesmo. Ele disse que vai cessar o desenvolvimento de Minecraft pra Oculus. Porque ele não quer se meter com coisa onde o Facebook tá se metendo. O Facebook tá se metendo. Não, então, Zuckerberg é do cara. O problema é o seguinte: se o Facebook desse uma ideia do que ele pretende fazer com o produto. Pisque duas vezes para curtir. Seria uma boa. Não, uma coisa que eu acho interessante é lembrar que, assim, Minecraft é um jogo lotado de mods. Então, assim. Não importa muito que o Notch, que a Mojang não queira mais envolver Minecraft pro Oculus, porque alguém com certeza vai fazer algum mod que adapte isso e faça rodar. Lembrando uma coisa também, essa ideia do Oculus não é nova não, cara. Isso já tinha também. A Nintendo lançou há muito tempo atrás o Virtual Boy, que era um console deles, esse negócio enorme, você botava... Na verdade, você não botava na cara, hein? Não, era 3 Virtual Boy, você tinha que ficar deitado no chão. Exatamente. Ele ficava em cima de um tripézinho. Uh-huh. E a tela dele era vermelha. Dava tontura e as pessoas vomitavam. Então, a tela dele era em vermelho e preto. E é legal essa que, coisa de óculos e é legal que aí, a pessoa tinha que ficar deitada com barriga pra cima e ela podia vomitar, né? Então é algo meio perigoso, digamos. Foi um dos maiores fracassos da história da Nintendo aí, o povo ainda fala do Wii. Bom, o Xbox One vai lançar no Japão esse ano, em setembro de 2014, após um longo tempo. Finalmente. Finalmente, né? PlayStation 4 demorou pra caramba também. PlayStation, a Sony é no Japão. Digamos que até que é justificado, porque no Japão o Xbox realmente não faz tanto sucesso, né? Então... É, o povo não parece ligar muito para o Japão lá, para o Xbox lá. É, a Microsoft sempre toma uma surra no Japão das desenvolvedoras locais. Mas isso pode mudar, porque Phil Spencer, que é o vice-presidente corporativo da Microsoft, anunciou que, entre aspas, um título exclusivo único para o Xbox One será lançado por um grande estúdio japonês. Mal posso esperar para ir para o Tokyo Game Show esse ano e mostrar a todos algo nunca visto antes. Mario pra Xbox. Mario é da Nintendo, Zé. Imagina que da hora, Mario assim pra Xbox. Por que seria da hora? Por que seria da hora? Ah, vem HD. Qual seria diferente? E Super Mario 3D World no Wii U é em HD, assim como o New Super Mario Bros. Mas o Wii U é um console, né? Deixa de lado, né? Então, né? Quando eu olho pra essa notícia... Sinceramente, um jogo me chama muito a atenção. Principalmente pela produtora desse jogo ser uma putinha que já se vendeu pra vendedora de hardware várias vezes. Que é Monster Hunter, produzido pela Capcom. Eu veria Monster Hunter nesse caso. É um título muito popular no Japão, é um formato interessante de jogo. Só que temos um problema. Monster Hunter... Segundo rumores de fontes confiáveis, tem um contrato de exclusividade com a Nintendo, especificamente o 3DS, até 2015. A questão é que são rumores, não é um anúncio oficial. Então, assim, para ser Monster Hunter, ou esse rumor não se concretiza, que é um rumor já de um ano, que tem sustentado, ou... Alguém vai pagar a conta. Se a Microsoft anunciasse Monster Hunter, não há dúvida que seria uma grande coisa no Japão. As pessoas poderiam finalmente olhar pro Xbox. Mas eu pessoalmente duvido que seja isso. Monster Hunter já tem um histórico... Eu sei que eles já se venderam algumas vezes, mas eles têm um histórico grande com a Sony, recentemente a Nintendo. Acho que seria... Eles mudarem uma outra vez, seria virar a casaca um pouco demais. Itália nas guerras mundiais. Mais ou menos isso. Sem falar que Monster Hunter tem um bom histórico em mobiles, né, já há um tempo. E trocar pra o console... Passo grande. Eu não sei se Xbox tem moral suficiente também pra convencer os caras. Bom, com dinheiro. mas enfim, próxima notícia. Após ter vazado essa informação, muita gente já sabia, a Ubisoft foi meio que forçada, pelo que eles falaram, a anunciar o próximo Assassin's Creed. O jogo se chama Assassin's Creed Unity e está confirmado para PlayStation 4, Xbox One e PC. Sem Wii U. no fim do ano. Existem rumores... Esse Assassin's Creed vai ser sobre a Revolução Francesa e existem rumores de que tem um outro título sendo desenvolvido para os consoles da geração passada. Provavelmente Xbox 360, PlayStation 3. Eu Wii U. Talvez, não sei. Bom, todo mundo sabia. Assassin's Creed se tornou já uma franquia anual. Vem um todo ano. O que significa, na opinião de vocês, um Assassin's Creed agora que vem só pra próxima geração? Eu odeio Assassin's Creed. Caio. Eu acho meio chato isso, né? Uma hora ia parar de vir pras gerações antigas. O que eu fico feliz de jogos, e além do Assassin's Creed foi recentemente anunciado o Batman Arkham Knight, que vai ser o terceiro título da Rocksteady, o terceiro Batman. E também foi anunciado só pros consoles da próxima geração. E eu gosto de ver isso como, finalmente, talvez a gente tenha chegado no ponto em que eles estão botando tanta coisa nesses jogos que eles não podem estar na geração passada, que eles têm que ser, pra ser o que eles são, eles têm que estar nos consoles da nova geração. E isso eu vejo como um lado bom, significa que eles finalmente estão fazendo algo que não é simplesmente uma porta com gráficos um pouco melhores, mas algo que está realmente tirando o máximo, não o máximo, mas tirando bastante desses consoles. É O que eu espero, na verdade, é o que o Massa falou, né? Que eles parem de melhorar os gráficos pra tornar o jogo mais pesado pra, só pra isso. E comecem realmente a pensar em mecânicas melhores, mecânicas diferentes e mecânicas mais divertidas pra, pro público. Uhum. A edição de colecionador de Wolfenstein The New Order foi anunciada, custa $100 e inclui 14 cartões postais, broches, uma estatueta, mas não vem com o jogo. Isso é sensacional. Já ouviu falar disso? Você tem que gastar $100 pra não comprar o jogo. Então, é sensacional. Sinceramente, eu nunca ouvi falar disso. E quando eu vi essa notícia pela primeira vez, eu achei um absurdo, sinceramente. Mas eu comecei a pensar bem. Eu tava pensando, vindo pra cá, sobre isso. As edições de colecionador, pelo menos dos jogos que eu já vi sobre isso, elas normalmente saem um pouco depois do lançamento do jogo. As que eu vi, elas não saem junto com o jogo, com o lançamento do jogo. Um mês, 2 meses depois. E esse jogo tá limitado a 5 mil unidades da edição especial de colecionador. O cara que gosta tanto do jogo, que vai comprar a edição de colecionador, ele já não comprou o CD dele na pré-venda ou no lançamento? Ele já não tem o CD em casa? Não, mas tem gente que também tem espera lançar. Tem mais um detalhe também. Será o que o Wolfenstein vende 5 mil cópias? É que é o seguinte, o Wolfenstein é um jogo já mais antigo, né? Já tem uma história maior. E muita gente é muito fiel ao jogo, fala que o jogo é sensacional, o jogo sempre foi muito bom. E que agora, com eles lançando agora pra novamente o jogo, abrindo de novo essas portas pra lançar o jogo. Então o mercado falam que tem mercado. Não é algo confirmado, não vi nada que tenha confirmado isso, mas falam que tem mercado suficiente pra bancar esses 5 mil tem e muito mais. Tem bastante gente que gosta do Wolfenstein, sim. Tem um jogo anterior deles, né? Foi bem vendido, sabe? Bastante player gosta e tal. E eles estão esperando isso daí. Beleza, vamos ver logo então como que vai estar saindo aí as vendas do jogo e dessa edição especial, vamos estar acompanhando. Agora, para terminar o bloco, a gente tem um grupo aqui de notícias da Sony que aconteceram nos últimos tempos. O diretor de Uncharted, mais recentemente, o diretor de Uncharted 3 e 4, Justin Richmond, dirigiu o Uncharted 3 e estava dirigindo o futuro Uncharted 4. Ele deixou a Naughty Dog e foi para a Riot Games, a princípio foi uma decisão própria, mas é interessante ver isso algumas semanas depois que Amy Hennig, a diretora criativa da série Uncharted, que escrevia o roteiro da maioria dos jogos, também deixou a Naughty Dog supostamente sendo forçada para fora após o sucesso dos escritores da história de The Last of Us, que ganhou muitos prêmios aí recentemente, foi muito conceituada, e é algo totalmente diferente do que era feito em Uncharted. Uncharted sempre foi aquele jogo mais Indiana Jones, assim, tipo, ação e real, e ele acha um monte de armas e atira em todo mundo, mata todos os caras, não tem muita seriedade na história. Muita gente reclamou que Uncharted 3 pecou bastante na história, enquanto The Last of Us recebeu muito apelo crítico, muitos elogios por causa da história. Notícias boas ou ruins? Só um comentário antes de vocês comentarem essa notícia. Uncharted, sinceramente, eu acho que é uma franquia que se perdeu, na verdade, no quesito história. Porque, pessoalmente, eu joguei Uncharted 1 lá no começo do PlayStation 3 e tinha uma quantidade considerável de história, não era? Não era um The Last of Us, mas tinha bastante história em Uncharted 1. É que, assim, ao longo da franquia, eu acho que, comercialmente, os caras seguiram... Eu não joguei todos os Uncharted, né? Eu joguei o Uncharted 3. E o que o pessoal fala muito é que Uncharted 1 foi o primeiro que apresentou as mecânicas, apresentou a história. Uncharted 2 foi o que melhorou a mecânica, melhorou várias coisas. E, principalmente, teve uma excelente história, aparentemente. E o 3 era pra ser foi melhor. Nesse sentido que o 3 desapontou um pouco, porque, em termos de jogo, é argumentável qual é melhor, o 2 ou o 3, mas todo mundo diz que a história do 3 é pior, e eu que joguei e zerei, eu sei que, assim, tem uma história, tem uma caça ao tesouro, entre aspas, etc, mas no fim termina com vários buracos e sem você entender muita coisa. E tem um determinado momento em que você pensa, eles poderiam ter tomado uma decisão que faria a história muito legal e interessante, mas não, eles foram pelo clichê. E isso é bem no fim do jogo, e pra mim foi um pouco decepcionante no lado da história. Pra mim, os caras de The Last of Us possivelmente estarem assumindo. E claro, é triste a pessoa perder o emprego, e claro, e a gente vê isso o tempo todo na indústria, né? dos games. Mas talvez possa significar uma evolução na série Uncharted para Uncharted 4. Talvez uma renovação que fosse necessária. É, desde que eles mantenham a mecânica principal do jogo, né? Não virem um jogo de sobrevivência. É, contanto que não virem The Last of Us e continue tendo a mesma alma. Uma coisa que eu queria levantar aqui nesse ponto, eu sinceramente não sei se esse é o caso de Uncharted, mas é bom lembrar que em jogos grandes, como Uncharted, normalmente muita coisa nessas produtoras é terceirizada. Muita coisa de arte, essas coisas, é tudo terceirizado para empresa na China, esse tipo de coisa. Então assim, é interessante pensar até que ponto o jogo, a franquia vai mudar tanto assim. Entendeu? Assim, olhando pro jogo, o visual gráfico, pelo menos, dele, quando sair o próximo Uncharted, não acredito que a gente vai notar diferenças notáveis. Talvez no quesito storytelling, o contar da história mude. Mas, assim, quesito a imagem do jogo, eu acho difícil mudar alguma coisa. Talvez, além de chegar no ponto de outsourcing aqui, a gente pode simplesmente falar que existem tantas pessoas envolvidas com a produção desses jogos, centenas de artistas trabalhando lá, que, claro, é importante. É triste e importante quando sai uma pessoa desse nível, mas ainda tem muitas outras pessoas que vão poder continuar a direção criativa lá dentro. Exato, e em questão da arte, né? Na verdade, acho que ainda dá pra evoluir bastante, até porque Uncharted é um jogo que você visita vários lugares, entre aspas, exótico, né? Exóticos, e vários lugares que, se você adicionar um gráfico, vai ficar algo realmente de outro mundo, né? Vai ficar algo realmente muito bonito. Uncharted 3 já lançou há algum tempinho, mais ou menos, né? Então, acho que tem bastante pra evoluir no gráfico, sim. Ainda dá pra evoluir bastante no gráfico. Mas eu acho que a área principal mesmo seria o storytelling. Mas Uncharted 3 é lindo. Eu acho que ele jogou muito bom. Não, tô falando que o gráfico bom, é ruim, só. Tô falando que tem como evoluir. Eu tenho que ver agora que eu joguei The Last of Us se eu vou voltar e pensar, melhorou, mas não sei. The Last of Us realmente é outro nível. É difícil falar. Pra terminar aqui, Serkan Sulan, gerente de mercado de software da Sony Eurásia. Isso existe, aparentemente. Alguém aqui já ouviu falar da Sony Eurásia? Eu acompanho coisas da Sony há muito tempo. Não tem Sony Europa e Sony Ásia, então, Eurásia. Então, pra mim, sempre existiu a Sony Computer Entertainment Europe. Eu não conhecia, cuja Sim. sede é no Reino Unido. Eu não sabia de uma Sony Eurásia, então, assim. Então, o cara é o chefe do chefe da Sony Europe e da Sony Ásia. Tipo, tem dois subordinados. Cara. Mas enfim. Ele fica no meio da costa, assim. Tipo, uma parte é Euro, outra é Ásia. Mas essa notícia fica melhor. Porque ele confirmou em uma entrevista à CNN da Turquia. em turco. Em turco. Em turco, ainda. Que The Last of Us, que a gente tava falando agora, estará disponível no PlayStation 4 nesse verão dos Estados Unidos, ou seja, agora julho. Tanto fisicamente quanto digitalmente. Ah, eu acho que semana que vem vou descobrir que era o Pânico na TV dando essa entrevista. Eu acho que... Não, mas isso realmente é muito bom, até porque eu não tenho PlayStation 3, então eu não pude jogar. Eu queria muito, mas eu não pude jogar o jogo. Mas agora com o PlayStation 4, uma possibilidade de compra. Apenas R$4.000 e você pode jogar. Você vai comer um óculos, né? Que é 5 pau, né? Tá lá, né? 9 pau só. Dá uma possibilidade de compra e dá uma possibilidade de jogar o jogo finalmente, né? Com gráficos melhores. Gráficos melhores, entre aspas, hein? O jogo não só tem um ano. É mais ou menos. Mas tudo bem. Tamo lá. Mas falando de The Last of Us, você, Felipe Perrella e também Daniel, vocês estavam jogando essa semana The Last of Us, né? Conta um pouco pra gente da experiência. Eu tinha jogado há um tempo já. Eu acabei comprando vários jogos quando eu voltei dos Estados Unidos ano passado e eu tive que priorizar. Eu joguei alguns primeiros, eu não tive muito tempo. E finalmente eu zerei The Last of Us semana passada. É fenomenal. O jogo é muito bom, a mecânica é muito boa, a arte é excelente, a história é sensacional. Mind-blowing. E fala um pouco aí, Bela. Sem spoilers. Ah, é que... Não, com certeza, né? Coitado. Só, eu acho que assim, eu nunca joguei um jogo com... Assim, esse jogo ele te faz tomar decisões que você não quer, né? Isso é sensacional. Não é um jogo de tiro. Tem alguns tiroteios, tal, sei lá o que. Fãs de Call of Duty, tá? Tipo, vou jogar porque tem tiro, tal, sei lá o que. Não. Vocês têm que lembrar que é assim. São civis, tá? Você não sabe usar uma arma, tá? Então você vai aprendendo conforme o tempo e tal. Tem essa questão, tem... Meu, é... Cara, tem muito pra falar desse jogo, sabe? A questão é que se você quer um jogo pela mecânica do shooter, com certeza não é isso, tá? É só fazer um shooter. Pelo shooter, eu acho genial, né? Sim. Não é um shooter que nem Call of Duty, né? Mas... Não é um mira ali, treme, pouca mira, tal, sei lá o quê, é um. Você pode passar só. Pela maior parte dos... Por boa parte dos encontros do jogo, indo mais no stealth, matando os zumbis tem por trás, um modo stealth facada, também, coisas que é bem assim. Feito. Eu tava comentando com o Perrela outro dia que... Eu tenho a impressão que eles não deixam você fazer o jogo inteiro nem no stealth, nem só no shooter. Você é obrigado a usar o stealth em alguns momentos. E tem outros momentos em que, assim, não tem como você não ser visto. Você não tem que fazer tomar uma atitude contra aquilo. É um jogo que realmente você precisa planejar suas ações, sabe? O que é legal de The Last of Us pra mim é que ele é totalmente imerso. Ele te põe nesse mundo, ele te faz sentir nessa situação horrenda que esses personagens estão vivendo. Ele te faz sentir pelos personagens. Ele apresenta vários outros personagens durante a história que... Com histórias bem chocantes, assim, que te surpreendem. Não só... Você sente não só pelos personagens principais, mas por todos os outros secundários que você encontra. E tem várias coisas do design do jogo em si pra fazer você se sentir nessa situação. Do tipo, você tem sempre pouca bala. Você tem vários outros recursos que você tem que usar pra passar pelos obstáculos. Você tem que pensar no que você vai usar. Você tem que... A cada vez que eu chegava numa área, antes de prosseguir... Eu via claramente, assim, ali é o progresso. A pessoa tá... meio que apontando que eu tenho que ir pra lá, mas ainda assim eu ia revisar a área inteira, porque cada recurso, cada pedacinho de engrenagem que você acha ali no meio pode ser importante depois. E não, é um jogo que, bem dizer, você não pausa pra você se curar, você se cura, você tem que se esconder em algum lugar e pra passar ali um kit de primeiros socorros enquanto um zumbi tá vindo atrás de você, coisas do tipo. E simplesmente, tem tanta coisa pra falar de The Last of Us que dá pra falar num podcast em si, o jogo já saiu há um tempo, então acho que a gente pode já continuar um pouco. O jogo é excelente. Se você tem um PlayStation 3, compre The Last of Us. É um dos melhores jogos do PlayStation 3, se não o melhor. E se você tem um PlayStation 4, espere que vai lançar logo. Vai lançar pra PS4 também. Segundo galera. Nosso amigo turco. Gente, presidente de uma divisão que ninguém ouviu falar. Eu zerei The Last of Us, né? Eu zerei legendado. Eu recomendo. Joga a primeira vez legendado. Pelo amor de Deus. Porque quando você compra o jogo, vem a versão dublada, né? Ah, dublado, jogo legal e tal. Mano, eu tô jogando dublado. E é aquela coisa... É dubladinho, você entende as coisas, tal, sei lá o quê. Mas é aquela coisa sem vida, né? Se você jogar, eu recomendo, joga legendado. Eu tô jogando ainda dublado, tô na metade do jogo ainda. E, meu... O cara morre como se tivesse no meio de uma audiência. É, mais ou menos isso, tipo, o cara morrendo lá... Aí ele... Eu achei a dublagem portuguesa da Ellie muito ruim. Então do Joe, é tudo bem. Com mas da Ellie, parece claramente que ela tá num lugar lendo falas e ela nem tem noção tá do personagem que ela tá fazendo. Olá, Joe, vamos para aquele caminho. Eu prefiro ver o jogo do Pelé. O filme do Pelé. Mais dublado. Mas então, The Last of Us é sensacional. Eu recomendo. Quem tiver Play 3 pode comprar com segurança, vocês vão gostar. E quem não tiver Play 3, compra um Play 3, cara, que vale a pena. Eu falo pra esse aqui, ele comprou Xbox, coitado, mano. Daniel, você tem jogado mais alguma coisa essa semana? Eu terminei Last of Us semana passada, na verdade. Essa semana eu não tive muito tempo pra jogar. Mas eu baixei esse jogo chamado Papers, Please. E os prêmios que ele ganhou na GDC e tudo. E eu fiquei bem surpreso até com a qualidade do jogo. Eu sabia que era inovador. Papers, Please é um jogo em que você joga como um agente da alfândega que tá lá recebendo as pessoas que estão chegando imigrantes num país chamado Artrotskan, alguma coisa assim. É tipo como se fosse um país russo, algo do tipo. Turquia. E tudo que você tem que fazer é você pede os documentos da pessoa, Papers, Please. A pessoa vai te entregar e você tem que avaliar se aquela pessoa entra ou não no país. Você aceita ou rejeita. E no começo é bem simples. No começo é a seguinte regra, que as pessoas que são do país podem entrar e todos os estrangeiros não podem. Então, estrangeiro, você olha, rejeito, todas as pessoas assim. Dia 1. Dia 2 chega, e aí eles adicionam uma outra coisa na mistura. A partir de agora, estrangeiros podem entrar, contanto que eles estejam em tais características. E a cada dia que passa no jogo, na história do jogo, adiciona tantas coisas que chega um momento que você está assim, você está checando todas as datas dos passaportes, você está checando de onde foi feito o passaporte, você pede outros documentos, se o cara veio pra trabalho, você tem que pedir autorização de trabalho, coisas assim. Às vezes eles não dão os documentos, você tem que pedir por eles, você tem que... Aí tem uma parte que pessoas de um determinado país, que eles estão desconfiados de terrorismo, você recebe a ordem de fazer um scan completo do corpo de todas as pessoas que vêm desse país. Até engraçado que a pessoa chega, você manda ela fazer o scan, e chega tipo uma foto da pessoa pelada, assim, que tipo, você. Ah, Juju, amado. E aí você tem que analisar a foto se ela tá levando alguma coisa, assim. Às vezes você, tipo, você tem a foto assim, aí você pode virar, tipo, frente e costas, às vezes você vira nas costas, tipo, o cara tem, tipo, 5 facas amarradas, assim. Mas tem várias situações interessantes no jogo e várias coisas que eles adicionam. Eu achava que ia ter algum set de regras no começo e ia ser isso, e não. O jogo a cada dia tem algo novo que você tem que fazer. Hora chega diplomata, e hora chega tem não sei das quantas, e de repente chega um cara e fala que ele é de uma organização que tá tentando deter o governo de Astrotska, e daí você tem que. Você pode participar nisso também. Tipo, tem muitas coisas além do simplesmente aceitar o passaporte ou não. Mas no fim das contas, a sua ação principal no jogo é aceitar o passaporte ou não. E tem mais uma outra coisinha só que eu quero falar. Que algo que eu não sabia desse jogo também é que ao fim, você meio que tem uma personalidade, ao fim de cada jogo, ao fim de cada dia, você vê quanto dinheiro você ganhou e quanto dinheiro você tem que gastar com aluguel, comida, aquecimento e coisas do tipo. E o dinheiro que você ganha depende de quantas pessoas você fez no dia. E chega um momento e você vê do lado, tem uma barrinha assim, filho, esposa, sogra e tio. Se chega um dia que você não conseguiu dinheiro suficiente, sei lá, e você teve que cortar... A sogra te mata. Você teve que cortar, sei lá, comida e o aquecimento por um dia. No dia seguinte, mostra assim que, sei lá, o seu filho tá doente e a sua sogra tá com fome e coisas do tipo. Ah, deixa a sogra morrer. Eu não cheguei nesse ponto ainda, mas eu acho que se você erra essas coisas demais, acontece que essas pessoas morrem e coisas assim. Ao mesmo tempo, nesse momento no jogo, os caras que chegam no... pra entrar no país, começa a te oferecer suborno e coisas assim. E tem muito... O jogo joga muito com você pensar, tipo, eu faço isso que é errado, que é pelo bem da minha família e pelo bem dessa pessoa, às vezes ou não, eu rejeito ele porque ele tá com o passaporte expirado, coisas assim. O jogo tem muito mais profundidade do que eu esperava, eu estou muito feliz. Só uma perguntinha sobre o jogo. Uma curiosidade à parte, assim, se você aceita um tiozão que era pra você recusá-lo, o que que acontece? Você toma uma advertência e depois de X advertência você começa a tomar multa no tio. Aí, ah, tá, legal. Mas, e você? Eu vou falar um pouquinho de um jogo que eu já jogo há muito tempo. Eu vou falar sobre Railroad Tycoon 2. Ele é um jogo antigo, ele foi lançado em 98 para PC. Ele foi desenvolvido pela Pop Top Software. Posteriormente, em 2000, foi lançada uma versão para PlayStation e para Dreamcast. Mas jogue no PC. É melhor, né? É mais garantido. É que assim, é um jogo Tycoon. Os jogos Tycoon não funcionam bem pra consoles. É um jogo feito pra mouse. É um jogo sensacional. Eu jogo há muitos, muitos anos mesmo. Ele é um jogo que consiste... se você já jogou SimCity, se você já jogou Roller Coaster Tycoon, você vai... Provavelmente você vai gostar desse jogo. Você... Na ideia do jogo, é um magnata. Você começa o jogo com uma quantidade considerável de dinheiro e seu objetivo é administrar uma ferrovia, uma estrada de ferro. No modo campanha, você vai ter que lutar contra magnatas da vida real, e assim, você pode escolher lugares do mundo onde você quer fundar a sua ferrovia. Pode ser na América do Norte, pode ser na Europa, pode ser no resto do mundo. E No modo campanha, você enfrenta diversos magnatas da vida real, cada vez magnatas mais bem-sucedidos e cada vez magnatas melhores, e cada vez condições mais adversas do mercado, porque o mercado varia. Por exemplo, você perde uma quantidade enorme de passageiros com o advento do automóvel, quando o automóvel se populariza. Você tem crises financeiras, você tem quebra de bolsas, você tem... dificuldades que o cenário te impõe ao longo dos anos. Então é assim, o desafio é começar do zero uma empresa que constrói ferrovias e administra cargas e administra passageiros. E é um jogo que pra 98 tem um visual belíssimo. Eu já mostrei pro Daniel. É impressionante. A interface gráfica do jogo e tal. Ele pega um pouquinho em atalhos. Os atalhos dele pra realizar as coisas não são tão intuitivos. Mas é um pouco trabalhoso. Não. Os atalhos de teclado são bem poucos, na verdade. Tá. Eles são quase inexistentes. Então, muita coisa você é point and click de menu. Mas é sensacional. Você tem que cuidar das ações da sua empresa. Você é um acionista da sua empresa. você pode comprar ações da sua empresa, renunciar à presidência dela e fundar outra empresa, continuando lucrando da sua empresa antiga. Então, assim, é muito importante que, assim, muitas vezes os jogadores nesse jogo têm dificuldades disso, né? Separar a sua carreira como magnata e a sua carreira na empresa. E ganhar dinheiro. Então, assim, a chave desse jogo é ganhar dinheiro enfrentando condições desfavoráveis da história. E é basicamente disso. É, como vocês podem ver, eu sou apaixonado por esse jogo. Eu jogo há muitos anos. Eu tenho esse jogo em português, lindamente traduzido. Porque Foi em 98 que o jogo foi traduzido? Não, foi lançado em 98. Mas é, esse jogo que eu tenho, ele foi numa daquelas revistas que existiam antigamente, que vinham jogos. PC Explorer. PC Gamer, Full Game. Então, esse daí é um CD que eu tenho da PC Gamer, da PC Gamer, né? Edição 37. Se vocês forem atrás aí, é ano 5 da PC Gamer, edição 37, com Railroad Tycoon 2, totalmente traduzido. Sensacional o jogo. R$2.000 no Mercado Livre. Pior que eu procurei no Mercado Livre ela, já teve pra vender essa revista, não tem mais. Então alguém é uma pessoa mais feliz hoje. Que tem essa revista em casa. Mas vá atrás, é um jogo que a franquia foi criada pelo Sid Meier. Pra quem gosta desses jogos de Tycoon já deve ter ouvido falar do Sid Meier. E é uma boa pedida. Eu tenho jogado essa semana bastante. Eu sou mais uma pessoa de jogos online, né? Eu tô jogando um jogo da DC chamado Infinite Crisis, que é um MOBA. É um Massive Online Battle Arena. É desenvolvido pela Turbine Studios e distribuída pela Warner Bros. É um jogo que se baseia numa minissérie de quadrinhos da DC chamada Infinite Crisis Series. Onde vários universos estão juntos e vários personagens de vários universos se interagem entre si. Então tem Vampiro Batman... steampunk, então várias coisas assim diferentes. E aí eles criaram esse MOBA baseado nessa série. Então é bem divertido com esses vários personagens. O mapa principal que eles têm, que está desenvolvido há mais tempo, é um mapa de conquista, né? Que você tem os pontos no mapa que você tem que conquistar. Quanto mais pontos você controla, mais pontos você ganha. E no final da partida, quem está com mais pontos ganha, né? Então é um jogo que tá bem divertido, ele ainda tá em beta, mas ele acabou de lançar o Open Beta. Tem vários giveaways de key e de coisas assim também já há um tempo atrás, mas agora ele tá em Open Beta, qualquer um pode baixar, qualquer um pode jogar. Como ele ainda tá em beta, o jogo ainda tem alguns lags, ainda tem algumas travadas e tal, mas vale muito a pena conferir. É um jogo que eu me diverti bastante jogando com Mulher Gato, Mulher Maravilha e todos os personagens que eu convivo há muito tempo. Batman Super-Homem. Quando a gente fala de MOBAs, a gente particularmente gosta, nós jogamos League of Legends e tal, mas muitos gamers não curtem muito o gênero, e na verdade eles têm dificuldade de entrar no gênero, porque é um gênero que requer muito do seu tempo e muita dedicação, muito estudo pra você começar a conseguir jogar bem. É o que se chama aí fora, que é a curva de aprendizado é muito íngreme, né? Em inglês o pessoal usa step curve, né? Que é assim, a curva pra você aprender o básico é muito íngreme. Você tem que passar muito tempo pra aprender pouca coisa. Mas depois que você aprende, Aí fica mais tranquilo de você evoluir no jogo. Imaginando que eu queira experimentar o jogo, e eu não sou uma pessoa que entende muito de DC, eu conheço personagens mais famosos e tal, mas eu não leio muito dos comics e tal. Mas eu já tenho uma experiência em MOBA, eu queria que você falasse um pouco como você acha que esse jogo é pra alguém começar a jogar, quanto se demora muito pra pessoa se acostumar ao jogo, tanto da perspectiva de alguém que é familiar com MOBAs e que, sei lá, joga League of Legends ou Dota 2, ou alguém que não é tanto, o que você acha que esse jogo faz pra ensinar o player bem? Então, uma coisa que é um pouco difícil de se acostumar, eu pessoalmente, que eu jogo League of Legends, eu jogo Dota 2, o jogo ele parece que ele é encolhido, né? Porque a range dos personagens ele é muito menor do que nos outros jogos, principalmente comparado com Dota 2, é uma diferença gritante. a range dos personagens são muito pequenas, os personagens correm um pouco mais rápido, ou a distância dos lugares é bem pequena. Então, tipo, é um jogo que ele é muito mais rápido, é um jogo muito mais rápido comparado aos outros. E as coisas são bem intuitivas para quem joga os outros, para quem já vem de outros MOBAs, né? Então todos os controles são bem intuitivos. E para quem não está acostumado, o maior problema geralmente de quem não joga MOBA e começa a jogar é os itens, né? E a evolução do personagem. Porque é difícil você chegar naquela loja que tem um monte de coisa, você não sabe comprar, você não sabe nem como você ganha dinheiro e essas coisas. Mas o jogo ele explica tudo, ele tem um tutorial, ele é muito bom para jogadores novos, porque principalmente a loja dele é feita de uma maneira muito simples, muito simples. Você não precisa nem abrir a loja para comprar os itens, porque o recomendável já aparece ali perto do seu iconezinho da loja. Então é só você clicar ali e já compra o recomendável de vez, quando você tem dinheiro, e é super natural, super fluido o jogo. Bom, para as pessoas que não são familiares com o MOBA e têm medo de experimentar esse gênero, ou que talvez estejam procurando uma oportunidade de entrar nesse gênero e experimentar esse tipo diferente de jogo, nesse jogo você pode jogar como Batman. Então, o que você está esperando? Exato. Então, e se você for começar... Verde, acabou de lançar, cara. E se você estiver esperando para começar um MOBA agora, eu recomendo muito Infinite Crisis para você aprender a jogar. Assim como League of Legends também é bom, mas eu acho que Infinite Crisis tem um suporte melhor para novos jogadores. E agora está na hora do nosso quadro Polêmica! Então, gente, aparentemente Metal Gear Solid Ground Zeroes foi lançado. O problema é, ele é muito curto. Em aproximadamente 2 horas, vocês conseguem zerar, e 2 horas e meia você fecha o jogo 100%, ninguém entendeu isso aí. E a nossa discussão vai ser essa, né? O que vocês acham, né? Tipo, um jogo tem que ser curto ou longo? Bom, primeira coisa, no caso de Metal Gear Solid Ground Zeroes especificamente, é o seguinte. O que as pessoas dizem que o jogo é excelente, tirando o fator, né, tempo, duração, a engine do jogo funciona perfeitamente, é o prólogo pro que vai ser Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Eu não sou um grande fã de Metal Gear, não joguei muito Metal Gear, mas pros fãs, aparentemente o jogo é muito bom em todos os sentidos. As pessoas reclamam que o jogo é curto. Não é que você zera o jogo 100% em 2 horas e meia, é que você zera a história em 2 horas e meia. E existem missões alternativas que você pode fazer que leva, sei lá, mais meia hora cada uma, mas a questão é que não é muita coisa. E hoje em dia as pessoas compram vários jogos que duram 30, 40, 50, 100 horas às vezes, coisas como Monster Hunter, as pessoas jogam por muitas horas. E pra muita gente é muito valioso o seu dinheiro pra eles investirem, eles acham que eles têm que tirar muitas horas de diversão de um produto. A minha opinião sobre isso é que eu discordo. Pra mim, não necessariamente um jogo precisa ser longo pra valer a pena, porque pra mim um jogo longo, em muitos casos, não todos, significa um jogo repetitivo, em que existem certas mecânicas que você tem que fazer uma vez e depois várias vezes de novo. Existem várias quests sem sentido que você faz, você fica se perguntando por que eu tô fazendo isso nesse jogo, não tem nada a ver com o propósito do jogo. E muitas vezes eu encontro jogos que são curtos, mas que são bem diretos em simplesmente dar o que eles estão ali para dar, em oferecer a você aquela experiência que eles prometeram oferecer. E se isso dura 3 horas, mas contando que seja 3 horas únicas, imersivas, que sejam algo diferente e que me atrai, eu não ligo tanto do valor que foi pago por isso. E no caso de Metal Gear Solid Ground Zeroes também, vale lembrar, não é o preço do jogo completo. É aproximadamente metade do preço. Muita gente ainda... R$100, aqui no Brasil vai sair por R$100. É, o problema é o preço aqui no Brasil, né? Lá fora é uma coisa. Então, na PSN, você pode comprar digitalmente na PSN nos Estados Unidos por $20. Um jogo novo lá geralmente sai por 60. Você comprar esse em cópia na caixa numa loja, tá saindo por 30. O pessoal pensa, pô, $30 por uma demo, entre aspas, né? Exatamente. Essa é minha dúvida, na verdade. Posso entrar no mérito aqui? Por favor. Eu já tentei jogar Metal Gear. Eu sei que tem muita gente aí fora que é apaixonada pela franquia. Eu já tentei jogar. Eu comprei um Metal Gear usado pra PSP. Eu odiei. Eu não sei se você vai lembrar, mas por acaso esse é o Metal Gear Solid Peace Walker? Ah, eu não lembro. Não, era Acid, se não me engano. Eu jogo o 4. O primeiro que eu joguei foi o 4. Eu já tentei jogar Metal Gear no PlayStation 2. Eu odiei. As coisas do PlayStation 2 pro PlayStation 3. Não, não. Também, né? Na época do PlayStation 2 eu tentei jogar. E eu não gostei nunca de... Eu sei que tem muita gente que gosta da franquia. O que eu acredito é assim. Um jogo... As horas são um fator apenas. O jogo tem que te propiciar uma experiência única. Ele tem que te propiciar uma experiência de entretenimento. É que nem quando você assiste um filme e você fala... Nossa. Foram 2 horas bem gastas da minha vida. Ou então quando você assiste... É, já ao contrário de quando você assiste um filme e você fica... 2 horas pensando, porque eu ainda tô aqui, olhando pra tela. Hércules. Hércules. Não, Hércules 3D. Não assistam Hércules 3D. A luz acabou 3 vezes esse filme, foi um aviso. Esse detalhe também. Mas o, não é só por isso que o filme é ruim, tá? Não é só por... Então, cachoeira. Então, mas assim, é uma experiência única. Às vezes tem jogos que são bons serem cumpridos porque ajudam para a qualidade da experiência daquele jogo. Outros jogos não precisam disso. Eu acho que o que importa é a experiência do jogo como um todo. Não importa se aquele jogo tem 2 horas, como estão falando que esse Metal Gear Solid tem, ou que dure 300 horas, como pessoas que jogam Monster Hunter chegam, ou milhares de horas, como pessoas que jogam Minecraft chegam. Acontece que, assim, pra mim, os 20, 30 dólares não são injustificados. Agora, afirmação polêmica. Polêmica! Agora, os 20, 30 dólares, eles não são injustificados porque o jogo dura 2 horas. Os 20, 30 dólares são justificados porque é Metal Gear. É. Só que é aí que tá, né? Eu sou um desses fãs revoltados, né, que com esse preço. Por quê? Você compra um jogo, R$100, 2 horas. Beleza, 2 horas você já zerou. Né? Lightning Returns. Você pega na demo, PSN, no, eu acho que tá na live também. Tem 1 hora a demo. Por que que eles não podiam pegar esse jogo e lançar como demo? Porque o jogo você tá testando a mecânica. Porque, né? Demo não dá lucro. Provavelmente eles precisam de dinheiro. Não, mas eles vão ganhar lucro com o Phantom Pain, pô. Mas isso aí, eles podem lucrar 2 vezes. Então, eu acho isso roubo. Beleza, mas... Não é confirmado ainda a data de lançamento do Phantom Pain, mas espera-se para 2015. Tá? Não agora. Então é bem possível que, assim, eles estão chegando no fim desse ciclo de desenvolvimento, mas ainda precisa de mais 1 ano. Daqui a pouco o caixa tá ficando um pouco vazio, eles estão precisando de um pouco mais de grana pra pagar os funcionários. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Numa empresa, dinheiro nunca é demais. Não, tudo bem, mas assim, quem é a Polyphony, por exemplo? Ela fez o Gran Turismo 5. Um jogo sensacional, diga-se de passagem. Sim, mas é assim. Ela lançou o primeiro jogo, o Prologue. Né, pra você testar, tem pouco carro, tal, sei lá o quê. Só que dá pra você se divertir, né? Você não precisa desse jogo pra comprar o Gran Turismo 5. Se você quiser comprar, você compra, tal, você testa. Ah, gostei. Compra o Gran Turismo 5 normal, que tem a carreira e tal. Beleza. Não, mesma coisa. O Ground Zeroes, se você não comprar ele, você não vai entender o Phantom Pain. Tá, eles falam da história, da maneira como a história é uma continuação. Ele tem uma história. Só que na real, PL, eu ouço falar disso todo Metal Gear. O pessoal fala muito de Metal Gear Solid 4 pro PlayStation 3 e tal, e aquele jogo é supostamente sensacional. Nunca joguei. Mas eu também ouço muita gente dizer que se você nunca jogou o Metal Gear e você pula em Metal Gear Solid 4, você não vai entender, tipo, metade do jogo. Não, você não entende. Mas o jogo é sensacional mesmo. Então, é o mesmo caso. Se você for entender a história do Metal Gear, vota pro primeiro. Até o Kojima. Olha, não eu entende, acho que muita cara. Gente concorda que a história do Metal Gear não dá pra entender. Não dá, inclusive, não dá. Inclusive os fãs de Metal Gear. Nem o criador entende, na moral. Ele falou, mano, o que eu vou fazer? Criou o Rising também? Não sei. Só uma perguntinha. O Kojima não tinha dito há alguns anos que nunca mais ia fazer um jogo de Metal Gear? Pois é. Estamos aí acho com uma demo comprável. Acho que a carteira apertou. A carteira apertou, exatamente. É que ele não tem outro jogo pra lançar, né? Se você for arriscar, o que a gente fala, Metal Gear é uma franquia de sucesso, né? Só uma observação. Gran Turismo 5 Prologue, eu comprei, eu joguei. E é um jogo sensacional. Sensacional, você testa mecânica e tal, beleza. Esse é uma estratégia. E Metal Gear e Prologue, se eu não me engano, não tenho certeza, me corrijam se eu estiver errado, foi o mesmo preço de um jogo normal. Sim, eu tenho quase certeza. Não sei se nos Estados Unidos, mas aqui... E eu digo que valeu cada centavo. Mas foi no começo do PlayStation 3. Foi no começo do PlayStation 3. E digo que valeu cada centavo. Ah, sim, mas aí, tipo, a diferença do Gran Turismo 5 Prologue pro Gran Turismo 5 normal é muita. Então você já testou, né? Beleza e tal. Agora, tem gente que arriscou, foi pro Gran Turismo 5 direto e não gostou. Né? Porque tem a mecânica. O Prologue lá e o. no caso, esse Metal Gear, na verdade, é uma versão avançada do que a Unreal faz para demonstrar as engines dela, né? Eu lembro quando foi lançada a Unreal Engine para iPhone, eles lançaram uma demo jogável, que você não podia fazer nada, além de andar pra uma cidade. Mas era algo incrível. Então, assim, é uma versão bombada disso daí, né? Demonstração. Minha opinião de Metal Gear não é muito confiável, até porque a única vez que eu toquei no Snake ou qualquer personagem de Metal Gear foi no Super Smash Bros. Ah, isso é sensacional. Mas o que eu digo em relação aos jogos curtos e jogos longos é que não importa quantas horas tenha, não importa realmente quanto tempo você vai ficar jogando o jogo. O que importa é que enquanto você tá jogando o jogo, você esteja imerso. Você tá aproveitando aquele tempo. Você esteja aproveitando aquele tempo. Nem que seja meia hora de jogo. Se você tá aproveitando, você tá aproveitando. Pô, mas o jogo durar 2 horas... Você começa. O PlayStation 3 demora tipo 5 minutos só pra você ligar. Você vai embora. The Last of Us, você tá jogando 6 horas, esperou um pouquinho e tal, você vai ver que passou 1 hora. Imagina, você tá jogando tal, sei lá o quê, passa 1 hora, pô, já tô na metade do jogo. Eu sei que a gente já falou bastante de The Last of Us, mas deixa eu só... Eu na verdade discordo com isso, porque eu amei The Last of Us, é um excelente jogo. Mas pra mim, eu senti o tempo passar naquele jogo. Pra mim era cada encontro, era tipo... Sei lá, eu ficava ali super... O jogo conseguiu me deixar tenso de uma forma que eu realmente sentia cada hora como se fosse 1 hora. Que eu tava jogando, e tipo, 1 hora que eu passei por todas essas coisas. Porque você passava 1 hora, você falava, mano, eu fiz tudo isso. Eu não. Bom, tá bom. Utilizando no caminho, fui explorando. Uma dica pra quem for jogar The Last of Us: curiosidade é bom e ao mesmo tempo ruim. Decidam-se aí. Mas assim, o que eu acho assim, é assim: o jogo pode ter 2 horas, o jogo pode ter 10 minutos. Contanto que esses 10 minutos sejam sensacionais. Contanto que esses 10 minutos valham o seu dinheiro. Por exemplo, as pessoas vão virar e falar assim: ah, eu não acredito que Flappy Bird valia o quanto eu dei de renda pro cara em anúncio. Eu acho que não valia nem um centavo. Cara, você gastou horas da sua vida com aquilo ali, por mais sofrimento que seja. Eu vi gente quebrando o celular no YouTube, mano, por causa desse jogo. Você acha que eu vou... Mas assim, eu quase quebrei a minha tela por ver a review do show. Contanto que você gaste seu tempo com aquilo ali, cara, foi prazeroso, foi bom pra você, ou ruim, tipo, as pessoas odiavam o Flappy Bird, mas na verdade elas jogavam aquilo ali pelo desafio. Uma forma de prazer, é que nem quando você come comida apimentada. É prazer pela dor, rapaz. Outras coisas também são prazer pela dor, você pode experimentar. Loco. Não, mas pra mim é assim, o jogo tem que ter um limite, um mínimo de tempo. O Metal Gear 4 é gigante, não é? É grande, tá. Você pode zerar. Se você assistir todos os filminhos do Metal Gear Solid 4, você dá 30 horas de jogo. Só que de jogo mesmo, você joga 4. O jogo assim tem. É porque o povo tá reclamando! Não, porque, mano, o jogo já era pequeno, 4 horas. O Kojima faz isso há 20 anos e até hoje ninguém reclamou. Agora que ele não pôs os filminhos. Ele reduziu pela metade. Não são só 2 horas. Agora que. Assim, o Metal Gear Solid 4 é bom, tal. Beleza, sensacional. Dá pra zerar, é um dos desafios do jogo, em menos de 4 horas. Eu consegui, tipo, em 3 horas não, e 50 minutos. Ah, não, mas zerar em 4 horas é zerar rushando. Você não tá experimentando o jogo como ele foi feito pra ser experimentado. Ocarina of Time pode ser zerado em 20 minutos. Até aí, Pokémon dá pra zerar em 10 minutos. É que nem você ir numa churrascaria. E eu demorei 54 horas. É que nem numa churrascaria que cobra 200 pau por cabeça e comer como você come quando você vai no McDonald's. É isso que você tá fazendo quando você rusha um jogo. Pega esse jogo, que já foi considerado um pouco pequeno, né? Aí você pega e corta pela metade. Você não fica o jogo é completamente diferente, tá? E o preço vai pela metade também. Não, é mesmo, eu comparo, tipo, tem história no jogo, não devia ter. Porque você tá pagando pra uma demo. Eu acho que eu vou terminar esse argumento assim. Cada pessoa vai ter uma opinião diferente sobre qual é o mínimo de horas que elas que elas querem aceitar num jogo pra pagar por aquele jogo. Cada um tem o seu próprio dinheiro e decide o que faz com ele. Pra mim, eu sei que eu joguei Brothers: A Tale of Two Sons há um tempo atrás e eu ganhei de graça na real pela PlayStation Plus. Bom, eu paguei pela PlayStation Plus. E foi assim, um jogo que eu não sabia o que era, não sabia, não esperava nada. Peguei, sentei, joguei. Se terminava o jogo em 2 horas e meia e eu adorei. E pra mim, se eu comprasse aquele jogo por $15, que é o preço dele, se eu não me engano, na PSN, eu não teria me arrependido de nada. $15. No ano anterior, eu fui pra GDC. Eu assisti os GDC Awards lá dos melhores jogos de 2012. E Journey, que foi um exclusivo da Sony feito pela Dead Game Company, meus criadores de Flow e Flower. Um jogo que lançou também por $15 na PSN, ganhou um monte de prêmios e surpreendeu todo mundo. Eu cheguei em casa, depois que eu voltei da GDC, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei meu PlayStation 3, eu baixei Journey, e eu joguei aquilo também por 2 horas de madrugada, e eu adorei. Foram 2 horas em que eu joguei algo totalmente único, diferente, que eu não esperava, que eu me senti imerso, que me surpreendeu, e aquelas 2 horas valeram mais que muitos jogos que duram dezenas de horas. Então, nós tivemos aí, semana passada ou retrasada, o Game Developers Choice Awards, que acontece na Game Developers Conference, todo ano. E a gente vai falar aqui sobre alguns jogos que ganharam prêmios, outros jogos que não ganharam, que talvez a gente ache que deveria ganhar. E eu vou falar aqui uma categoria, começar pelo prêmio de inovação. Ganhou Papers, Please, que foi o jogo que eu tava contando aqui há um pouco pra vocês. Também estavam concorrendo Device 6, Gone Home, Tearaway e The Stanley Parable. Eu pessoalmente gostei muito de... Eu joguei 2 desses jogos, eu joguei Papers, Please. Tô jogando Papers, Please agora e joguei Device 6, como eu falei. Eu gostei muito de Papers, Please. Acho que foi inovador. Mas eu gostaria muito que as pessoas comprassem, vissem como é que é e valorizassem Device 6 também. Que é um jogo pra... Eu também joguei, finalmente. É um jogo pra iOS, custa, sei lá, $3. E normalmente a gente pensa, jogo de iOS... A gente não costuma, eu penso que é tudo Angry Birds e a gente não gosta, tudo bem. Mas Device 6 foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já joguei na vida e foi algo que só poderia ter acontecido no iPhone. Foi algo feito pro iPhone, um jogo perfeito pro iPhone, na minha opinião, e algo muito inteligente. É um jogo, um puzzle, bem dizer, que funciona como... Você tem essencialmente um livro, uma história na tela do seu iPhone. E você vai lendo esse livro e conforme você lê esse livro, você ouve o som da história conforme você está passando as páginas e você pode interagir com ele de várias maneiras. Você vê esse personagem lá. O personagem acha um lugar com um cofre, ele tem que botar uma senha ou algo do tipo, aí você tem que buscar a senha na história e você descobre. E você tem que ler a história com atenção e muitas vezes voltar para você descobrir como resolver os puzzles da história e progredir na história. É muito legal. Você tem alguma coisa? Uma parte principal desse jogo é o som, né? Porque muitas das dicas, muitas das resoluções estão escondidas no som. Os puzzles são muito inteligentes. Teve alguns que eu fiquei 2 dias quebrando minha cabeça, que nem idiota, tentando resolver. E realmente o jogo é muito inteligente. Mas o jogo é daqueles jogos que são difíceis, mas são justos a ponto de quando você descobre, você fica... Meu Deus, que exato, demais. Exato. Eu só queria aproveitar, revelar minha torcida pra esse item, né? The Stanley Parable. É um jogo sensacional, Stanley Parable. E assim, uma coisa que vale a pena pra quem for... Porque assim, é um jogo muito mind-blowing. E é um jogo que você não espera o que vai acontecer. Apesar de você notar o que o narrador tá fazendo, pra mim, foi uma experiência nova de gameplay. Claro, podia ter sido feito em outra plataforma, poderia. Não tiro mérito dos outros jogos que foram indicados nessa categoria. Mas Stanley Parable, como experiência de gameplay, como envolvimento, é um jogo sensacional. E eles conseguiram uma coisa que eu nunca esperava ver num jogo atual. A demo desse jogo é tão incrível quanto o jogo. É uma demo que você precisa de uns 20 minutos pra terminar. E são 20 minutos de conteúdo. E não é um pedaço do jogo, é uma coisa totalmente diferente. E assim, são 20 minutos de outro jogo, grátis. É um jogo grátis de 20 minutos, que é mind-blowing, que não te estraga o jogo de verdade, que você vai comprar e jogar depois. Então assim, é uma demo que é um jogo à parte, que é muito boa, e um jogo também muito bom, com uma gameplay inovadora, com um formato inovador, que eu gostaria de ver novamente, eu gostaria de ver isso incentivado. E Stanley Parable é outro desses jogos que até se encaixa na discussão anterior. Você compra, provavelmente você termina o jogo em 2 horas ou por aí, só que você pode pegar e jogar de novo, porque existem múltiplos fins que você pode ter, múltiplas coisas diferentes que você pode fazer no jogo, existe muito mais rejogabilidade do que... Não, e é incrível, tem diversas brincadeiras que o narrador faz com você que ele vai fazer uma vez e em outro caminho que você seguir ele não vai fazer. Então é assim, são caminhos que eles começam no mesmo ponto, mas eles são totalmente diferentes e o narrador é incrível. Assim, o narrador, a interpretação de voz desse jogo é um negócio incrível. Eu incentivo todos a jogarem Stanley Parable e desculpa ter excedido meu tempo, né, nesse item. Um dos motivos pelo que eu acho que o Device 6 não ganhou, né, é um dos motivos principais, é porque a maioria dos jogos, quando você rejoga, você pode tomar caminhos diferentes, você pode fazer coisas diferentes. O Device 6 já não é uma história estática. Spoiler. Claro, você demora um tempo, você... É muito bom da primeira vez, você vai jogar por um tempo, resolver tudo e acabou. E fica nisso. E são 6 puzzles e... E eu gostaria que tivesse 2. E uma cadeira. Melhor áudio, Bioshock Infinite. Merecidíssimo. Merecido. A gente tava esperando, mas eu diria que menção honrosa também pra GTA V. Porque... Sim, GTA no geral só tem... Só que você ouve no carro já é... GTA V no geral tem soundtracks muito bons. Se lançasse um CD, um EP no iTunes, soundtrack de GTA, garanto que venderia muito, de qualquer GTA. Sabe, assim, já não tem. Hoje em dia eles estão fazendo um monte, eu tava vendo outro dia. Até a Nintendo tá fazendo isso, que é meio estranho na minha opinião, mas eles lançaram um soundtrack de um tipo Pokémon Diamond, tem tipo 100 músicas assim na iTunes por, sei lá, $10. Bom, melhor debut, que é essencialmente uma empresa que surgiu, né, nesse ano e que teve seu primeiro jogo, ganhou Gone Home. A gente, acho que nenhum de nós jogou Gone Home. É outro desses jogos de... Dura 2 horas, é muito sobre a história, muita gente gosta. Eu planejo jogar em breve, assim que eu tiver terminado as coisas que eu tô jogando atualmente. Stanley Parable também tava concorrendo. Acho que era outro que poderia merecer também State of Decay. Sim. Eu não joguei. Mas vale a menção honrosa que eu acho que deveria estar concorrendo, de Path of Exile. Que é um jogo que eu e o Massa a gente jogou e zeramos. E é um jogo que realmente merecia ganhar esse prêmio. Melhor downloadable game, também ganhou Papers, Please. Concorreu também Gone Home, Resogun. Dizem ser muito bom, tá no PlayStation 4. Stanley Parable. E Brothers: A Tale of Two Sons, eu falei um pouco sobre esse jogo, eu consegui graças à PlayStation Plus. É um jogo bem inovador também, faz algumas coisas na mecânica dos controles que eu não esperava. Algumas pessoas detestaram os controles, e eu pessoalmente gostei muito. Eu acho que esse jogo é único justamente por causa dos controles, você tem que se acostumar, demora um tempo pra se acostumar, mas logo você pega. E é um jogo em que você controla 2 irmãos numa aventura, que dura cerca de 3 horas, e basicamente o lado esquerdo do seu controle é um dos irmãos e o lado direito é o outro irmão. Então você, um analógico aqui vai mover um deles, enquanto o outro analógico vai mover o outro deles, e o R2 e L2 são os botões de interação. E é o tipo de jogo que a princípio é estranho, tipo, você tá controlando esses dois personagens ao mesmo tempo, mas quando você pega e você começa a prosseguir, eles fazem puzzles bem legais com essa mecânica, e a história do jogo também é surpreendentemente muito boa, na minha opinião, principalmente perto do fim. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Melhor design. The Last of Us ganhou, já falamos muito de The Last of Us. Concorreram GTA V, Zelda Link Between Worlds, Super Mario 3D World e Tomb Raider. A gente não falou ainda de Zelda. Você jogou o quê? Zelda, eu achei que foi um jogo curto, né? Zelda é Zelda. Zelda é Zelda. Zelda é Zelda. Não, mas é que o jogo é muito bom, o jogo é realmente muito bom. Tem muitas mecânicas novas. Tem muitas mecânicas novas, diferentes, que não tem nos outros Zeldas. E que realmente me fizeram entrar no jogo, me divertir muito. Só que o ruim é que você fica naquela, o jogo é curto e você quer mais. E não tem mais como fazer. Você já completou todas as missões. Depois você completa todas as missões secundárias, que não tem muitas, dica de passagem. Mas o jogo vale muito a pena, é um jogo muito bom. E eu realmente me diverti muito, é um jogo que eu vou me lembrar como um dos melhores que eu já joguei, sim. É um dos melhores 3DS? Um dos melhores 3DS, com certeza. Tá bom. Eu queria talvez fazer um comentário rápido aqui também sobre Super Mario 3D World, que algumas pessoas parece não tá dando muito amor esse jogo. Claro, eu não achei que ia ganhar nada, porque apesar de eu amar o jogo, saiu pro Wii U, poucas pessoas têm o Wii U, poucas pessoas têm o jogo, não vendeu tanto comparado ao resto. É, tipo... Tem jogos de Wii U sensacionais que são subjugados pela pouca venda do console. E na verdade é uma pena que esses jogos estejam tendo problemas de venda, essas coisas, meio que por causa de falhas de marketing, uma série de fatores que a gente pode falar também em outro episódio, que levaram o Wii U a não vender como as pessoas, como a Nintendo gostaria, né, obviamente, e os fãs. Mas Super Mario 3D World, na minha opinião, e eu sou um grande fã de Mario, jogo vários Marios, trouxe várias coisas novas à fórmula do Mario, enquanto aplicando a fórmula muito bem como não se fazia há um tempo, na minha opinião. O level design desse jogo é extremamente criativo, cada fase é totalmente diferente uma da outra, e eles fizeram coisas assim que eu nunca vi antes. Eu não quero spoilar coisas, mas spoilar Mario também, eu não sei se conta. Todo mundo sabe da história e tal, mas... Você pula, a gente foi sequestrado. Mas é que tá. Esse jogo tem fases assim que você realmente não espera que você vai achar, e quando você vê, assim, tá, pula 30 segundos se você não quer ouvir isso. Tem uma fase que você chega, logo no começo da fase você vê, é uma das minhas favoritas, eu acho, você vê a bandeira, o fim da fase. Ah, fácil, tá logo aqui. E aí você tem até, tipo, um negocinho pra você subir e tal, e pular lá em cima, como geralmente tem no... em todo o Mario. Aí você pega, sobe lá e pula, e no momento que você pula, a bandeira, tipo, cria asas e vaza. E aí você tem que, tipo, tem uma fase inteira que você vai perseguindo a bandeira. E o mais da hora é que, tipo, essa fase, na verdade, você pode zerar em 5 segundos. Por causa que se você for bom, se você for bom, estiver jogando com o Toad, que corre mais rápido, coisas assim, você pode chegar e, tipo, pegar a bandeira direto. Ou você pode ir até o fim da fase, tipo, pegar todas as coisas e tal, e pegar a bandeira no fim. Às vezes é só um exemplo de, tipo, várias fases, que cada fase você joga e é, tipo, meu Deus. Cada fase do jogo, bem dizer, tem uma mecânica nova e tem algo totalmente diferente. Por isso, eu não via isso em Mario há um bom tempo. Por isso, eu gostei muito desse jogo. Uma coisa que eu acho importante levantar é que esse jogo, apesar de ser tão criticado hoje em dia, muita gente critica a Nintendo por voltar aos mesmos jogos, às mesmas franquias de sempre. Eu acho que esse jogo é um exemplo de como você consegue ter um jogo, como você consegue ter uma franquia, como você tem... uma propriedade intelectual com décadas de existência e continuar inovando e continuar trazendo mecânicas antigas, renovando elas, criando mecânicas novas num jogo que, se tivesse na mão de muita produtora aí fora, já estaria detonado. E outra coisa, Mario, Zelda, Wii U, 1080p, já é. Eu jogava no Super Nintendo, o gráfico, eu olhar pra janela e a TV era a mesma coisa também. Mas fazer o quê? Eu só quero dizer que assim, é tão bom finalmente. Ah, era bom aquela época. Eu sei que eles estão atrasados, mas é tão bom finalmente ver a Nintendo chegar na era HD. Ah, que dane-se. O Wii U tá atrás do PlayStation 4 do Xbox One em hardware, mas tipo, esses jogos no Wii U, Super Mario 3D World, o próprio Zelda Wind Waker, eles são muito bonitos. É, tipo, é muito legal ver Mario chegar nesse status. Por muito tempo a gente esperava ver. Inclusive o New Super Mario Bros. U também é muito bonito, na minha opinião. Uma coisa que eu acho estranha, inclusive, só entrando nesse assunto, é a Nintendo, pra mim, era a empresa com mais cara de trabalhar no óculos de realidade virtual até hoje. Deu e errado? Eu acho interessante não ter saído nenhum rumor, nada ainda deles. Eu não sei se tem algum problema, questão financeira que eles estão hoje e tal, mas é uma empresa E3 cotada. Desse ano. É que a Nintendo também... 3 meses. Já arriscou muito, Power Glove, o bagulho do óculos de 3kg. O Wii, ou Wii U, eles continuam nessa. O Wii, não, mas eles, quanto dinheiro assim, o Wii deu pra Nintendo? Ah, sim, pra caramba. Peraí também, eles fizeram uma novidade do caramba. Né, você faz exercício com o console, poxa. Não, só concluindo que, tipo... eles têm umas ideias muito loucas, sabe? Então, tipo, não fazer o óculos, que eles já estão arriscando com eles fazerem o óculos seria o esperado. A Nintendo nunca faz o esperado, né? Na maior parte das vezes. É. Ou ele chegou na E3 desse ano, eles já falaram que eles vão lançar alguma coisa nessa E3, parece, tem uns rumores aí. Outro óculos. E eles chegam e eles falam assim: ah, pessoal, lembra do nosso controle pra Wii U? Então, tem a versão 2.0 dele. Fica na sua cabeça. Tá. Melhor jogo portátil ou mobile? Zelda ganhou, esperado. Device 6 concorria, muito bom. iOS, Fire Emblem, excelente também. Eu acho que devia ter ganho. Zelda é muito bom, beleza, mano. O jogo foi muito bom. Mas Fire Emblem é um jogo que ele tem muito conteúdo, o jogo é muito bom, tão bom quanto o Zelda, só que ele tem muito mais conteúdo. muito mais conteúdo, e a história, você interage muito com a história. Então, eu achei também que foi um excelente jogo pra quem não é familiar à franquia Fire Emblem. Nós não éramos, na verdade, a gente pôde simplesmente pegar esse jogo, começar a jogar e finalmente entender sobre o que é esse jogo, como é que é essa franquia, como é que é, quais são as mecânicas principais e tal, e muito, muito bem apresentadas. Tearaway, só falando rapidinho, Tearaway é um jogo de PlayStation Vita que também ganhou vários prêmios esse ano, muita gente considera muito bom, e é uma das razões, a principal razão, na verdade, pela qual eu estou considerando comprar um PlayStation Vita. Mas como nenhum de nós jogou, acho que a gente não tem crédito pra falar muito. Pela experiência que eu tive no PSP, comprar PlayStation Vita parece uma boa opção. PSP foi... Tá começando a aparecer um bom negócio agora. Melhor narrativa, ganhou The Last of Us, claro. Esperado. Tinha Brothers, A Tale of Two Sons, Gone Home, Tomb Raider, The Stanley Parable. Eu não sei até que ponto... The Stanley Parable tem uma narrativa muito inovadora, muito diferente. Só que não é... O jogo não é sobre a história e uma narrativa do jogo tanto quanto é sobre a maneira como você interage com esse narrador e tipo as coisas que acontecem dependendo das suas ações. Eu acho que assim, Stanley Parable tem um narrador muito bom. Cara, a pessoa que dublou o narrador de Stanley Parable é muito boa de interpretação. Só que eu não sei se a narrativa deles é tão boa assim, entendeu? Assim, o narrador é muito bom. Vamos chegar lá. Mas a história... É, quando se fala em narrativa, é mais da maneira como a história é apresentada e tal. Não é tão bom assim, tipo, não é uma história, né? É. Tomb Raider concorreu a várias coisas aqui. É um jogo que alguns de nós jogamos e a gente ganhou, a gente gostou muito também. Eu não daria realmente o prêmio por narrativa, porque teve uma história boa, só que acabou ainda sendo bem clichê, na minha opinião, e não teve muito... Esperava mais. Não teve muito, oh my god. Não, teve bastante momentos do tipo... Foi algo inovador pra série Tomb Raider. Aham, entendeu? Sim. Então, tipo, foi uma narrativa muito boa e muito inovadora, muito mais blow pra série Tomb Raider. Então você vê a Lara Croft que você acha fodona apanhando o tempo todo, só se ferrando. Trouxe vários conceitos novos. Exato. E tomou alguns riscos e tal, foi muito legal, mas The Last of Us. Melhor tecnologia ganhou GTA V. Eu pessoalmente acho que ninguém discordaria. Sim, uma coisa que eu gostaria de ver nesses prêmios é que acontecia nas GDCs antigas. Eles mostravam por que eles estavam indicando aquele jogo. Qual tecnologia criada naquele jogo fez ele ser indicado pro prêmio, e isso a gente não tem mais, eu gostaria de ver isso. É que eu acho que daqui a pouco a gente já chegou num momento que, por exemplo, GTA V. Tem tanta coisa naquele jogo, da parte de tecnologia gráfica, com inteligência artificial e todos os sistemas que tem, que talvez influenciam. Talvez hoje tenha tantos fatores diferentes que influenciam a nomeação, que pode ser parte da razão pela qual eles não ponham mais. Concorreram também Assassin's Creed 4, The Last of Us, Killzone Shadowfall e Tearaway. Um pouco surpreso por Tearaway tal aí, apesar de eu não ter jogado, então não posso falar. Mas assim, um jogo portátil geralmente tem tecnologia inferior aos jogos de console. Acho que é mais pela tecnologia do touch, essas... Ah, sim, sim. É mais pelo portátil do que... Né? Agora, a última categoria geral antes de chegar em jogo do ano. Melhor arte visual. Ganhou Bioshock Infinite. Concorreram Devil May Cry, The Last of Us, Ni No Kuni e Tearaway. É caprichado. O Bioshock Infinite tem um estilo de arte legal, mas eu não sei, na minha opinião, coisas como Ni No Kuni e até Devil May Cry, tipo, tomaram mais riscos na... E Tearaway também, de certa forma. Ni No Kuni tem um estilo de arte belíssimo. Não, Ni No Kuni eu concordo que seria um... Que seria, se alguém fosse tomar o lugar do Bioshock, seria no Nocune. Mas Devil May Cry, eu devo dizer que não foi tão arriscado, porque já tinha esse estilo com Bayonetta, com antigos Devil May Cry. Então, tipo, não foi algo tão arriscado quanto eu diria que foi o Ni No Kuni e até um pouco o Bioshock Infinite. O que o Bioshock tem, na sua opinião, que no estilo visual dele, que faz ele transparecer? Primeiro que foi algo inovador dos outros Bioshocks, porque os antigos Bioshocks é algo mais sombrio, é algo mais puxado pro Dark e tal. E esse foi tudo colorido, tudo alegre, tudo... Alegre naquela. Então, entre aspas, exato, porque tem partes dos jogos... Você chega no jogo... Olha o spoiler. Spoiler rápido. Você chega nessa... Isso você é nos primeiros 5 minutos do jogo. Você chega nessa cidade nos céus, e, tipo, todo mundo é feliz e todo mundo tá festejando, indo pro circo e, tipo, tá atirando dardos em um negócio pra ganhar um urso de pelúcia ou coisas do tipo. E é tipo, oh, que legal, tudo feliz. Até, né? Até aqui, até, né? Começar o jogo. Não, mas uma coisa também no jogo, poxa, você vê, ao contrário dos outros, né, que era bem dark e tal, sei lá, que você via a luz piscando e tal, e desse aí não tem muito, né? Mesmo assim, você vê, tipo, bandeira americana rasgada, sabe? Você vê bem feito, você vê, sei lá, ursinho de pelúcia rasgado, saindo espuma. São coisas bem feitas, sabe? Por isso que eu acho que mereceu mesmo. É bem detalhado. Sem falar de uma história com final mind blow, né? Mas tamo aí. Joguem o jogo pra descobrir. Joguem o jogo. Eu também vou jogar. Teria um mind blow geral. Jogo do ano, The Last of Us. Lógico. Eu esperava GTA V, pra falar a verdade, pelo fato de ser multiplataforma. Eu esperava The Last of Us, eu não esperava GTA V. Eu quero deixar bem claro que a reação dos produtores de GTA V dessa GDC foi um negócio sensacional. Eles receberam o único prêmio de tecnologia, e por causa de como foi essa GDC, eles foram extremamente grossos, entraram, pegaram o troféu e saíram andando. Verdade. Não fizeram desculpa. Eu não sei se necessariamente esse é desenvolvedor, porque muita gente parece fazer isso, né? Mas ganharam 1 bilhão, tão muito felizes e tal, né? A vida toca pra frente. Mas e é isso. Essa foi a nossa overview aí dos prêmios da GDC. A gente concorda com alguns, discorda dos outros. A gente quis trazer aqui a nossa opinião em alguns jogos que não ganharam nada, mas que também valem a pena. A gente fez uma aposta, né? E pra ver quem que acertava mais dos ganhadores que estavam concorrendo, de cada categoria, né? E acontece que eu ganhei. O que significa que o prêmio é miado, tá? A gente não vai mais fazer a cobertura do GDC. Eu queria deixar bem claro que até 2006 GDC era um prêmio digno. Desde então... Quem que ganhou em 2007 que fez você mudar sua... Não. 2005, 2006, até 2005 e 2006 ganhavam franquias que depois a gente viu que eram incríveis e... Não, antes cara. Disso... 2013 e Journey, que merecia bastante. Ah, tudo bem. Não, mas até 2005, 2006 os prêmios tinham ganhadores da hora. E antes da gente terminar o segmento, o GDC. Ganhador do honra de Lifetime... De a melhor vida foi o senhor? Não é bem melhor vida, né? É como se ele tivesse um alcance de vida. Senhor Ken Kutaragi. Ken Kutaragi. O pai do PlayStation. O senhor Miyagi da Sony. Verdade. Pô, esse cara é ele, meu herói. Engenheiro eletricista, formado na Universidade de Tóquio. Ele trabalhava na Sony. Ele era uma espécie de mestre dos magos da Sony. Quando alguma coisa dentro da Sony Japão não funcionava, chamavam ele e ele resolvia o problema. A gente viu o vídeo, ele tava porrado. O El Picon da Sony. E quem viu a GDC viu que sensacional foi o vídeo de aceitação do prêmio do Sr. Ken Kutaragi. Tá bom, então... E por hoje é só. Se você assistiu ou ouviu esse podcast... junte-se a nós no nosso próximo episódio. Até lá, você pode enviar nos comentários ou no nosso Twitter. O nosso Twitter, @G4GOficial. De Games for Gamers. Isso. Você pode enviar perguntas para o Perrela. No próximo episódio nós vamos ter o quadro Pergunte ao Perrela, que ele vai responder perguntas quaisquer. Não necessariamente sobre games, você pode mandar a pergunta para o que quiser. Sobre coloque a vida. No assunto da... Não precisa fazer assunto, né? Você só para o Perguntas ao Perrela. Perguntas ao Perrela, você pode enviar... Qualquer coisa. Pode... Sejam criativos. Sejam criativos. Você pode perguntar, Perrela, onde está o avião? Você pode perguntar, Perrela, o que você acha do aborto? E a Ucrânia? Você pode perguntar, Perrela, pronuncie Humble Bundle. Vai te catar. Só acontece agora. Não vou falar nada. E fique conosco no nosso próximo episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Sugestões também são bem-vindas. Sugestões. Ficamos aqui por hoje e até lá. Até lá. Até a próxima. Falou, gente.